dizer que assim, hoje é um dia da abertura do evento que está acontecendo aqui, do Tecoxamanismo. E dizer assim, que estou muito feliz, né, de estar compartilhando com os guerreiros aqui de vários países, vários estados aqui do nosso país também, Brasil, né? E dizer assim, que eles estão vindo aqui pela primeira vez, conhecendo a nossa história, do nosso povo Pataxó, muitas que nunca viram o Pataxó, assim, já viu falar, mas não viu pessoalmente. Mas quero dizer com muito orgulho, assim, dizer que nós estamos fazendo da medida possível aqui, que está dentro do nosso cronograma, respeitando a cultura deles, respeitar a nossa, e dizer assim que nós estamos aqui, somos filhos de Tupã, somos filhos de um pai só, e dizer assim que a gente vai ter uma troca de conhecimento, e essa troca de conhecimento vai ser muito importante para a nossa comunidade do Pará e outras comunidades circunvizinhas que queiram participar. O espaço está aberto. Esse Aue era para ser realizado ontem, mas como nós temos assim, a permissão de Tupã, a gente vimos que ontem não era um dia pior para nós estar acontecendo esse evento que está acontecendo hoje. Porque nós, assim como filhos da terra, donos da terra, e dizer assim que nós temos nossas mentes abertas com visão, assim, dizer assim que nós temos o controle do acontecer no momento, e devido não acontecer no momento assim que houve um imprevisto, a gente adia para outro dia, como hoje todo mundo está vendo esse céu maravilhoso aí, que ontem realmente não deu, mas hoje aconteceu, e dizer assim que estamos de parabéns de receber esses parentes indígenas, né? Que eles são sangue da nossa sangue também, são filhos de Tupã, e dizer muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos e cada um de nós. Com licença, primeiro agradecer pelo ritual maravilhoso que vocês nos presentearam. Foi muito bom e especial estar aqui, ainda mais com esse céu, como disse Biratã. E segundo, só dizer que esse festival é a segunda vez que acontece. Primeiro foi em Arraial da Ajuda, 2014. Agora está aqui, na Aldeia Pará. E são 7 dias e começou hoje. Então a gente quer convidar todo mundo para participar. Vai ter oficina de vídeo, de internet, de rádio. Ela tá falando comigo, não? Né? Não. Vai ter lá em casa de Acurinã, a tenda de cura, né, Acurinã? Tu pode falar também aí. Mas são mais ou menos 6-7 espaços, e aí tá todo mundo convidado para participar desses espaços. É tenda de Acurinã, a tenda da cura de Acurinã lá, a rádio que tá lá na sala dos computadores, a cozinha, o acampamento e aqui essa arena. Então todo mundo está convidado para agrofloresta, né? A agrofloresta lá, perto de Casa de Bira. É isso, né? Então todo mundo se sinta bem-vindo para estar participando, porque é para vocês que a gente também está fazendo isso. Obrigado. Valeu. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Boa noite. Além de ser o pajé, sou liderança aqui dessa comunidade também. Quero agradecer a presença dos parentes aqui, que é vizinho aqui de Barra Velha, que teve o momento de vir comemorar esse junto com nós aqui. E agradecer também a presença de todos, né, que estão aqui participando desse evento, que o maior orgulho que eu tenho de receber, né? Porque foi uma luta para a gente conseguir lutar até esse momento que foi a abertura. Então eu fico muito feliz de receber, porque a gente aqui nunca teve um evento, um ritual assim, com esse rio de rir, né? som, é a primeira vez, então a gente fica muito agradecido, né, de estar aqui comemorando junto com eles. Então eu pedi aí meu agradecimento a todos. E tem o nosso amigo Johnny e a Fabi, que elas são organizadoras do... Eu não sei se Johnny está por aí. Chama ele para falar um pouquinho também, né? É, tem que falar, né, sobre o... Johnny se encontra por aí? Que não, velho. Johnny se encontra. Então, esse ritual a gente tem um luar, que é o cauim, e tem um mucuçuí ali, que está assando, que é só um peixe só. Então a gente vai dirigir para poder ter lá dividir esse peixe lá na cozinha lá, que aqui não tem espaço, lá tem. Então acho que todo mundo vai ser servido com esse peixe, que é um peixe grande. Então vai ser dividido para todos. Né? Então eu peço vocês que a gente vai para lá, que lá tem um espaço da gente dividir esse bucuçu. Aí pedi a vocês que nós fossem todos para lá, né? Para poder. E o Cauim? O Cauim não vai ter lá também. Não,